Quem é Ed Raposo? Você sabe o que tentaram fazer com ele? Tentam reduzi-lo ao esquecimento. Você vai permitir que eles te façam esquecer dele? Ed Raposo é o nome que desperta curiosidade e interesse entre muitos brasileiros. Conservador, cristão e declaradamente patriota, Ed Raposo se tornou uma figura conhecida no cenário político e comunicacional brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, ele construiu sua carreira como comunicador, comentarista político e ativista de causas conservadoras. Sua trajetória profissional é marcada por posicionamentos firmes e uma voz inconfundível que não teme defender seus ideais. Muitos conhecem Ed Raposo por seus comentários políticos, principalmente através das redes sociais e programas em que participa. Ele se descreve como conservador, cristão, patriota e botafoguense, uma combinação que define não apenas suas preferências pessoais, mas também sua visão de mundo e os valores que defende publicamente. Sua presença digital é significativa, com milhares de seguidores que acompanham seus posicionamentos sobre temas políticos e sociais no Brasil. A jornada de Ed Raposo começou longe dos holofotes. Como muitos comunicadores, ele precisou construir seu espaço gradualmente, ganhando notoriedade a partir de seus posicionamentos firmes sobre temas controversos da política brasileira. Ele representa uma vertente do pensamento conservador que tem ganhado cada vez mais espaço no debate público brasileiro nos últimos anos, defendendo valores tradicionais, a família e a liberdade individual. Uma das características mais marcantes de Ed Raposo é sua habilidade comunicativa. Com uma voz firme e argumentos estruturados, ele conquistou um público fiel que valoriza sua franqueza e a maneira direta com que aborda assuntos complexos. Essa habilidade permitiu que ele construísse uma carreira sólida como comentarista político, sendo reconhecido mesmo por aqueles que não compartilham de suas opiniões. Em certo momento de sua trajetória, Ed Raposo se candidatou a deputado federal pelo Rio de Janeiro, apresentando-se como um defensor incansável da liberdade do cidadão de bem e defensor da reclusão dos criminosos. Sua plataforma política se alinhava com seus valores pessoais, defendendo pautas conservadoras e cristãs que, segundo ele, representam os verdadeiros anseios de uma parcela significativa da população brasileira. O que talvez nem todos saibam é que Ed Raposo enfrentou diversos obstáculos ao longo de sua carreira. Como muitas figuras públicas que defendem posições consideradas controversas, ele se viu no centro de polêmicas e tentativas de silenciamento. Seus defensores argumentam que existe um esforço sistemático para diminuir sua relevância e apagar sua contribuição para o debate político brasileiro. Nas redes sociais, Ed Raposo mantém uma presença constante, comentando os principais acontecimentos políticos do Brasil e do mundo. Sua conta no X, antigo Twitter, é especialmente ativa, onde ele compartilha suas opiniões sobre diversos temas, desde política internacional até questões sociais brasileiras. Um exemplo foi seu comentário sobre as eleições venezuelanas, que ele descreveu como um filme repetido, dublado em espanhol, demonstrando seu posicionamento crítico sobre a situação política na Venezuela. A atuação de Ed Raposo vai além das mídias sociais. Ele também participa de programas de comentários políticos, onde sua voz se destaca pela contundência e clareza. Nesses espaços, ele aborda temas como segurança pública, valores familiares, liberdade de expressão e outros assuntos caros ao pensamento conservador. Sua participação nesses programas contribui para ampliar o alcance de suas ideias e consolidar sua posição como uma referência para aqueles que compartilham de sua visão de mundo. Mas quem é realmente Ed Raposo para além do personagem público? Aqueles que o conhecem pessoalmente descrevem-no como um homem dedicado às suas convicções, alguém que vive de acordo com os valores que prega. Sua fé cristã é um pilar fundamental em sua vida, orientando suas decisões e posicionamentos. O patriotismo, outro valor central em sua identidade pública, se manifesta em seu compromisso com o que ele considera ser o melhor para o Brasil. Sua ligação com o Rio de Janeiro vai além do local de nascimento. Como torcedor declarado do Botafogo, Ed Raposo incorpora a paixão característica do carioca por futebol. Essa faceta de sua personalidade mostra um lado mais leve do comunicador, que não se limita apenas aos debates políticos acalorados. Um aspecto interessante sobre Ed Raposo é sua capacidade de se comunicar com pessoas de diferentes níveis educacionais. Ele utiliza uma linguagem acessível, sem rebuscamentos desnecessários, o que permite que suas mensagens alcancem um público mais amplo. Essa característica é particularmente importante em um país como o Brasil, onde existe uma grande disparidade educacional entre a população. Os críticos de Ed Raposo frequentemente o acusam de promover visões ultrapassadas ou de simplificar demasiadamente questões complexas. No entanto, seus apoiadores argumentam que ele apenas dá voz a opiniões que muitos brasileiros compartilham, mas que são frequentemente marginalizadas nos grandes veículos de comunicação. Essa dinâmica ilustra a polarização do debate político brasileiro atual, onde figuras como Ed Raposo desempenham um papel importante na representação de determinados segmentos da sociedade. A trajetória de Ed Raposo reflete também as transformações da comunicação política no Brasil nas últimas décadas. Com o advento das redes sociais e a democratização do acesso à informação, vozes que antes não encontravam espaço nos meios tradicionais puderam construir suas próprias plataformas e audiências. Ed Raposo soube aproveitar essas mudanças, adaptando-se ao novo cenário comunicacional e construindo uma presença significativa no ambiente digital. Um dos temas recorrentes nos comentários de Ed Raposo é a defesa da liberdade de expressão. Ele frequentemente critica o que considera ser tentativas de censura ou silenciamento de vozes conservadoras, argumentando que todos têm o direito de expressar suas opiniões, mesmo que estas sejam contrárias ao pensamento dominante. Essa postura o coloca na linha de frente do debate sobre os limites da liberdade de expressão no Brasil contemporâneo. Outro assunto frequentemente abordado por Ed Raposo é a segurança pública. Como defensor da linha dura contra o crime, ele argumenta que o Estado brasileiro tem sido leniente com criminosos, prejudicando cidadãos de bem. Suas posições sobre esse tema refletem preocupações compartilhadas por muitos brasileiros que vivem em áreas afetadas pela violência urbana. A família é outro valor central no discurso de Ed Raposo. Defensor do modelo tradicional de família, ele se posiciona contra o que considera ser tentativas de desvalorização desta instituição. Esse posicionamento ressoa com muitos brasileiros de orientação conservadora, especialmente aqueles com forte vinculação religiosa. A atuação política de Ed Raposo não se limita apenas a comentários. Ao se candidatar a um cargo público, ele demonstrou disposição para transformar suas ideias em ações concretas, buscando influenciar diretamente as políticas públicas brasileiras. Embora não tenha sido eleito, sua participação no processo eleitoral contribuiu para ampliar o debate sobre temas importantes para o segmento conservador da sociedade brasileira. O que talvez poucos saibam é que Ed Raposo também dedicou parte de sua carreira a atividades benéficas, apoiando causas sociais alinhadas com seus valores. Essas atividades mostram uma faceta menos conhecida do comunicador, revelando seu compromisso com a transformação social para além do debate político. A relação de Ed Raposo com a mídia tradicional é complexa. De um lado, ele critica o que considera ser viés ideológico de grandes veículos de comunicação. De outro, reconhece a importância destes meios para o funcionamento da democracia. Essa ambivalência reflete os desafios enfrentados por comunicadores independentes que buscam construir suas próprias plataformas em um cenário ainda dominado por grandes grupos de mídia. Em seus comentários sobre política internacional, Ed Raposo frequentemente adota posições alinhadas com o pensamento conservador global. Suas análises sobre eventos como eleições em outros países ou conflitos internacionais refletem sua visão de mundo e contribuem para contextualizar questões globais para seu público brasileiro. A história de Ed Raposo é também a história de como as mídias sociais transformaram o debate político no Brasil. Antes do advento dessas plataformas, vozes como a dele teriam dificuldade em alcançar um público amplo, sem o apoio de grandes veículos de comunicação. Hoje, comunicadores independentes podem construir audiências significativas, influenciando o debate público de maneira inédita. Esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. Em diversos países, comunicadores políticos independentes têm utilizado as redes sociais para construir suas plataformas e disseminar suas ideias. No entanto, o caso brasileiro tem particularidades relacionadas ao contexto político e social do país, que Ed Raposo soube aproveitar com competência. Um elemento importante na trajetória de Ed Raposo é sua consistência. Ao longo dos anos, ele manteve posicionamentos coerentes com seus valores declarados, o que contribuiu para fortalecer sua credibilidade junto ao seu público. Essa consistência é especialmente valorizada em um cenário político marcado por frequentes mudanças de posição e alianças circunstanciais. A linguagem utilizada por Ed Raposo em seus comentários e sua comunicação é outra característica distintiva. Evitando termos técnicos ou rebuscados, ele consegue traduzir questões complexas para uma linguagem acessível ao brasileiro médio. Essa habilidade é fundamental para explicar o alcance de sua mensagem para além dos círculos intelectuais ou politicamente engajados. Os temas abordados por Ed Raposo refletem as preocupações de uma parcela significativa da população brasileira. Questões como segurança pública, corrupção, valores familiares